Conexão Conservadora traz um bate-papo entre Júlio Pereira, do Submundo Intelectual, Emerson Oliveira, do Logos Apologética e do Sentir com a Igreja, Leonardo Bruno, do blog Conde Lupix de Villanueva, e Felipe Maricato Moura, o Agnóstico. O assunto de hoje é o ateísmo militante. Para participar do Conexão Conservadora, envie e-mails para conexãoconservadora@gmail.com ou você pode comentar no post deste podcast. Nessa primeira parte do podcast, o tema a ser tratado vai ser, então, a origem do ateísmo. O ateísmo, como ideologia, como opção filosófica, opção de linha de raciocínio, ele se deu a partir do século XVI, século XVI, século XVII. Tudo começou com o pensamento de David Hume. David Hume, ele estabelece primeiramente um ataque à causalidade. A causalidade, ou seja, a metafísica, é a base de todo pensamento cristão, é a base de todo pensamento da linha grega, que vem da racionalidade grega a partir de Aristóteles, Platão, e se desenvolve através de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, através de Duns Scotus, por exemplo, através de Roger Bacon. Então, o ataque à causalidade não é simplesmente uma ideia da negação de Deus, mas uma negação total da realidade cristã, das questões elementares da fé, da relação entre Deus e homem, relação entre a existência de Deus, a existência de coisas ligadas a Deus dentro do mundo, a própria existência e sentido do mundo. Então, um ataque à causalidade é uma base do pensamento ateísta, porque a causalidade, a metafísica, é a base da racionalidade da filosofia cristã. O argumento de Hume, por ser um argumento de ataque à causalidade, é um argumento de hábito, ou seja, um argumento de sentido. Para exemplificar isso, temos que colocar a seguinte questão. Quando você vê uma panela aquecendo, ou seja, você coloca uma panela de água no fogo, quando você aquece a água, você não está vendo o fogo aquecendo a água. Só que quando você consegue ver a variação de temperatura da água, você consegue analisar, né? Através do seu sentido, através do seu raciocínio, que a água está aquecendo. Então, alguma coisa está acontecendo com a água. Só que você não consegue ver, né? Você não consegue ter sentido de visão de que é realmente o fogo que está aquecendo a água. Mas você sabe que a água está variando de temperatura. Hume, traduzindo esse tipo de exemplo para o campo da metafísica, no sentido de transfusão, da existência de Deus e do mundo, nós temos a seguinte questão. Se Deus existe, e existe um mundo, e somente um mundo pode ser criado por Deus, esse tipo de raciocínio é uma inferência nossa, é um sentido do sujeito, e não é uma conclusão a partir da racionalização. Ou seja, eu vejo que o mundo foi criado por alguém, este alguém pode ser Deus, mas não tem como eu ter certeza disso, não tem como eu ter conceito racional sobre isso, é um sentido meu, é a força do hábito, ou seja, é porque o homem é levado a pensar que Deus existe, porque um mundo existe, sendo que o mundo não pode ser causa dele mesmo. Essa é a base do argumento de Hume. Então, Hume vai dizer o seguinte: não há como conhecer plenamente a existência de Deus. Sendo assim, não dá para conhecer a existência do mundo, não dá para conhecer o sentido da vida, não dá para conhecer a moralidade. Então, essa é a base do argumento de Hume. Só que esse tipo de argumento, levado mais a sério, ele pode gerar grandes absurdos. Por exemplo, quando você diz o seguinte: se eu colocava uma criança do lado de uma bomba, e se a bomba explodir, a criança vai sair machucada ou não? Assim, ela vai morrer? Alguma coisa vai acontecer com ela? Eu posso ter certeza disso? Ou seja, eu não posso prever que algo realmente vai acontecer a ela? Ou simplesmente eu posso saber disso depois do que o ato acontecer? Então, esse tipo de pensamento se iniciou com o David Hume. A partir daí, então, nós temos aí então, uma negação da metafísica. A negação da metafísica vai gerar um outro tipo de pensamento. Já que assim, bem, talvez nós não podemos conhecer as coisas racionalmente através da mente humana, mas talvez nós conseguimos conhecer as coisas através da ciência. Então, através da ciência, nós podemos conhecer plenamente as coisas. É a partir daí que vai vir o empirismo. O empirismo vai dizer que somente aquilo que nós conhecemos cientificamente vale como verdade, vale como conhecimento, vale como progresso humano. A partir daí, então, nós temos alguns pensadores interessantes. Porque a ciência de um certo modo, ela, como uma espécie de mito filosófico, ela é recente. A ciência, ela, até certo tempo atrás, ela andava separada do ateísmo. O ateísmo era, como eu disse, uma opção filosófica que tentava, né, buscar outras explicações que não eram, que não seria a resposta de Deus para a moral, para as coisas ligadas ao sentido da vida, para questões ligadas à origem do mundo e etc. A partir daí, as pessoas vão dizer o seguinte: não, porque a ciência, como ela é o próprio progresso, então ela nos levará a todas as respostas. E aí começou a ter uma certa divinização da ciência. E aí que o ateísmo entrou. Justamente nesse espaço com a ciência, que é algo mais recente, ligados aí a século XIX, 1850, por aí por vai, desde que foi publicado, por Charles Darwin, o livro A Origem das Espécies. Com o livro A Origem das Espécies, nós temos aquela ideia de que Deus não seria necessário. Apesar de Charles Darwin nunca ter dito isso, há aquela ideia de que para a origem da vida Deus não seria necessário. E que a vida não teria nenhum sentido, de que não teria nenhum tipo de moral, apenas a moral darwinista, de que a ciência daria não só apenas o sentido da vida e a moral, mas também levaria todas as sociedades ao progresso. Então, acreditar o sentido da vida seria mais ou menos acreditar que o progresso existe e que o importante é progredir, sempre em escalas de possibilidades. A partir daí, temos uma questão muito básica que é o nascimento dos chamados regimes utópicos, né? Quando você alia o ideal de verdade, que é a ciência, com o ideal de homem, que é a educação, né? Um homem com cultura, ou seja, a educação é o ideal de como se construir um homem melhor. Com o ideal político, ou seja, algo utópico, e aí tem as grandes, podemos dizer assim, os grandes mitos modernos, né, que é aquela concretização de uma utopia, de uma sociedade perfeita, de um homem perfeito, de um conceito perfeito de sociedade, de um conceito perfeito de mundo, tanto numa escala mais fechada, questões ligadas a uma sociedade, a um único país, quanto em escala global, como querem implantar hoje, aquela ideia de que todo mundo tem direito à felicidade mundial, quer mundializar as coisas, isso se chama utopia. Então, as utopias começaram a se tornar políticas, né? Política de que a ciência deve nos levar ao progresso humano. Então, surgiu aí, pautada nesse discurso, o nazismo como um discurso utópico. Não, porque a ciência vai nos levar a um progresso moral muito mais forte. Então, a partir daí, veio a moral darwinista. Moral darwinista e outras coisas. Então, a ciência começou a ser utilizada como respostas para todas as coisas da vida. A resposta tecnológica, resposta no campo da ciência, resposta no campo moral. Então, a partir daí, a ciência e o ateísmo começaram a andar lado a lado. Nesse período, houve grandes avanços no campo da ciência e grandes retrocessos. Avanços no sentido de pesquisas pesquisas astrológicas, pesquisas no campo da química, pesquisas no campo da medicina, como também houve retrocessos. Por exemplo, nós temos que, no século passado, a medicina, né, a ciência, ensinava que negros eles tinham uma tendência à criminalidade, ou seja, afrodescendência e criminalidade eram ligados por questões genéticas. Então, essa ideia de buscar sempre na ciência uma questão genética começou a ser criticada a partir daí. Inclusive, vários ateus começaram a criticar essa divinização da ciência. Um deles, por exemplo, foi Martin Heidegger. Heidegger, para quem não sabe, um filósofo existencialista, ele cunhou aquela famosa frase dele, ou seja, a ciência não pensa. É a frase dele. E ele, mesmo por ser ateu, ele trabalhava essa questão de que a ciência não pode pensar, ou seja, a ciência, ela simplesmente pode nos mostrar coisas empíricas, mas ela pode nos mostrar. Agora, demonstrar como que essas questões empíricas existem, como essas questões ligadas ao empirismo, ligadas ao que é material, existem, como, para que elas existem, como que elas se formam, a ciência não pode obter uma resposta total. A partir daí, ele simplesmente vai dizer o seguinte: bem, não há sentido nas coisas da ciência, não há sentido nas coisas da fé. Há sentido somente na cabeça do sujeito. Ou seja, a partir daí, o sujeito, né, a partir da sua própria existência, pode determinar para si próprio aquilo que é verdade, verdade, mentira, certo e errado, aquilo que é bom ou mal, e por aí vai. A partir daí, então, nós temos a chamada, no campo do ateísmo filosófico, né, nós temos a separação de ciência e verdade, ciência e ateísmo, e por aí vai. Prosseguindo para este lado, nós temos que, então, contar o que aconteceu durante esse tempo na Revolução Cristã. Então, até agora fizemos um resumo de como que aconteceu o pensamento ateu. O pensamento ateu nasceu lá no iluminismo, com alguns filósofos que atacando a questão da causalidade, atacando a questão da realidade com Deus, sendo que ele vai dizer assim que não é possível compreender racionalmente a existência da vida, se não é possível compreender a existência da moral, se não é possível compreender a existência de Deus. Então, esse tipo de pensamento se desenvolveu, levou a acreditar que a ciência poderia dar essa resposta, e depois os próprios ateus começaram a negar que a ciência daria essa resposta, e que essa resposta só poderia existir enquanto um indivíduo pessoal, e não como verdade absoluta e universal. Somente um indivíduo poderia ter para si próprio esse tipo de pensamento. Bem, a partir daí, o cristianismo começou a debater esses temas e começou a trabalhar no sentido oposto. Ele vai dizer o seguinte: não, a ciência, como ciência, é um atributo do homem, é uma ferramenta que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. E daí nós temos, nesse período, principalmente aquela visão mais não tão dicotomizada, como seria o pensamento ateísta, de que um é o ateísmo e o outro é o teísmo. A ciência e a religião, elas começaram, de certas formas, a se divergir, principalmente quando surgiu, depois do livro A Origem das Espécies, o pensamento de que a evolução dos homens se dá simplesmente através de um processo mecanicista, pautado na disputa pelo mais forte, uma opção meio predatória. Então, quando a ciência estava indo para este lado, a religião estava indo para o outro. E quando a ciência pegava e corrigia o seu pensamento, que nem eu falei da questão da criminalidade e afrodescendência, a religião estava junto dela. Então, a religião e a ciência, ela não começou a se separar, elas começaram a andar, de certa forma, juntas, de certa forma, separadas. Tanto que existem vários religiosos, que foram cientistas, foram pesquisadores, pessoas que trabalharam a favor da ciência, justamente para que a ciência não caísse somente nas mãos de pessoas seculares, na mão de ateus, na mão de agnósticos, para que os cristãos também estivessem envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento do pensamento científico. A partir daí, então, quando o ateísmo começou a se separar da ciência, começou a se tornar outro tipo de pensamento, a religião começou, então, a aderir, né, o pensamento científico em quase sua totalidade, porque a partir daí a ciência já tinha corrigido várias e várias coisas, e começou-se a ter um consentimento mundial, um consentimento, digamos assim, acadêmico, e que a ciência, por si só, ela pode gerar muito mais sofrimento do que os outros tipos de crimes que a humanidade já tinha feito. A ciência, no caso, o progresso científico, gerou morte, gerou destruição, gerou sofrimento para a humanidade. Então, ela sozinha não pode ser a resposta para todas as outras coisas. Então, viu-se que a religião e a ciência eram, de certa forma, importantes. Então, o ateísmo buscou uma outra forma de criticar e de combater a religião. Que o ateísmo no campo científico ele já estava esgotado, começou-se então no campo psicológico. A partir daí então, e aí Freud é uma figura muito importante nesse tipo de pensamento, ele vai difundir que a religião não é porque a pessoa não pensa, não é porque a pessoa é contra a ciência, não é porque a pessoa ela é, digamos assim, uma pessoa que não tem raciocínio, que não conhece as coisas da vida, de que ela não pode ser feliz sendo a religião. Ele vai observar o quê? A religião, naquela famosa frase dele naquele seu livro, né? É um ópio para, no caso assim, um aliviador de sofrimento pessoal para um sentimento de abandono. Ou seja, as pessoas elas vão para a religião, elas se tornam religiosas, elas começam a acreditar em Deus, ter uma religião, acreditar em divindades, realizar ritos litúrgicos e tudo mais, não porque elas não pensam por causa disso, não. É por causa de uma questão emocional, psicológica, que está dentro da cabeça de cada pessoa, porque o homem não consegue suportar a sensação de abandono, a sensação de que ele foi abandonado no mundo, de que ele não tem um certo protetor ideal que está ali olhando por ele todos os momentos da sua vida. Bem, essa é a crítica de Freud. A partir daí, então, a religião é feita como uma espécie de manipulação emocional, psicológica, e aí várias pessoas, né, no campo da psicanálise, seguem esse rumo de Freud, e aí chegou no momento que nós estamos hoje. Ou seja, a religião, ela é, digamos assim, uma manipulação emocional. Não é nenhuma questão, digamos assim, isso tratando do ateísmo clássico, é claro que eu estou tirando de questão os neo-ateus, como Richard Dawkins, Dunant e tudo mais. A religião, então, passou, era um tempo de que ela é uma negação da verdade, Era um tempo de que ela era a fonte da moral e o ateísmo combateu isso. Era um tempo de que a ciência era a única arma de combater a religião. Agora é o tempo de que somente a ideia de que o homem ele é um ser absoluto e fonte de todo tipo de conhecimento dentro de si mesmo pode gerar o verdadeiro caminho. E de que a religião atrapalha esse tipo de pensamento. Porque a religião ela é feita de um sentimento de pessoas que se sentem abandonadas no mundo. E para as pessoas combaterem esse sentimento, elas criam as religiões para ali elas compartilharem experiências pessoais, para elas compartilharem momentos de sofridão e por aí vai. É mais ou menos isso o resumo de toda a origem e de todos os pontos do ateísmo. Bom, agora nós vamos falar um pouco, o Júnior acabou de demonstrar aí de uma forma esplêndida a questão das origens filosóficas, intelectuais do ateísmo, né? Eu gostaria aqui também de comentar agora um pouco sobre o ateísmo militante, né? Ou neo-ateísmo, como alguns, infelizmente, alguns não conhecem ainda no Brasil esse termo. O ateísmo ele tem basicamente três formas de se manifestar, no caso, né? Vamos dizer assim, tem um ateísmo militante, né? Se nós pudermos dizer assim, a ponta do exagero, que seria aqueles regimes irreligiosos, antirreligiosos, né? Pode-se dizer assim, até o comunismo, que representa a forma mais antirreligiosa que existe nesse ponto. O ateísmo filosófico, né, que é aqueles filósofos ateus que afirmam que Deus não existe, e o ateísmo prático, né, que é o ateísmo da vida, quer dizer, eles vivem como se Deus não existisse. Então, basicamente, são essas três formas básicas. Aí tem aquela questão do ateísmo forte, ateísmo fraco. Claro, basicamente, ateu é somente aquele que diz que Deus não existe, né? Basicamente, ateu é aquele que acredita que Deus não existe. Mas, é claro, existem concepções mais técnicas e formas mais técnicas de dizer isso. Não é o caso. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o neo-ateísmo, o ateísmo militante. Infelizmente, alguns não conhecem muito esse termo aqui no Brasil, né? Ele foi basicamente originado depois de 2006, né? Com a publicação do Deus no Delírio, de Richard Dawkins. E a partir de então, juntando-se aí o Hitchens, o Harris e o Dennett e outros, formou-se então nesse sentido uma congruência, né? Quase um movimento. Não é uma seita, não é uma facção, não é outro tipo de ateísmo. Não, não é um tipo de ateísmo. Ele não é só, o neo-ateísmo não é somente uma reafirmação do ateísmo. Né? Ele é um movimento que representa um desafio público ao cristianismo maior do que o desafio apresentado pelos movimentos ateístas anteriores. Né? E quer dizer, então o neo-ateísmo não é apenas outro exemplo de promoção de uma ideia na era pós-moderna. Que a gente pode dizer que eles são, a própria maneira deles, né, os neo-ateus, evangelistas, né, na sua intenção, e eles ambiciosos sua esperança ali. Poderíamos dizer que tem uma mente revolucionária, imbuem-se isso no comportamento. Então, por neo-ateísmo, eu quero dizer que é um tipo de comportamento dentro do ateísmo, e não uma outra forma ou algo assim. Então, basicamente, há muitos motivos para uma pessoa, no caso, ter esse tipo de reação. Como eu disse, um ateu é somente aquele que não crê em Deus. Agora, o ateísta militante muitas vezes manifesta-se num comportamento anti-religioso. Aí ele vai analisar muitas vezes de uma forma superficial, né, que nós vemos aqui que, incrivelmente, eles têm uma característica bem constante que esses escritores, os quatro ali, os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles disseminaram, né, que é um estilo assim de... Dawkins, por exemplo, entende pessimamente de religião. Ele, por exemplo, chega a citar que o problema na Irlanda, do conflito lá entre irlandeses e ingleses, é um problema religioso. E nós sabemos que eles não ficam brigando pela transubstanciação ou pela confissão, por exemplo. Então, a questão é muito complexa. E esses neo-ateístas, ou ateístas militantes, que têm uma linha de pensamento parecida com Richard Dawkins, e que é uma constante, eles superficializam muito as questões, né? Eles colocam argumentos, coisas complexas, ou situações complexas, num achatado de coisas, né? Numa forma de um plano só, né? Então, aqui a gente tem que perguntar, o que é que torna novo o neo-ateísmo, né? Antes de mais nada, a gente tem que avançar aqui a nossa interação aqui com esse mundo desafio, né? Devemos reconhecer o seguinte, que o ateísmo não é algo novo. O Júnior já mencionou ali que sempre, no caso ali, ele foi desembocar mais no iluminismo, evidentemente. Interessante isso. Então, aqui a gente vê que outro fator interessante que mostra essa constante, né, no neo-ateísmo, é que no passado houve, né, esses quatro também cavaleiros do ateísmo, mas o ateísmo filosófico, o ateísmo intelectual, que era o Friedrich Nietzsche, né, Karl Marx, Charles Darwin e Sigmund Freud. Ou seja, eles interessante que hoje, atualmente, se repetiu essa mesma, esse quarteto, né, com Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e Sam Harris. É muito interessante isso, porque nós vemos que, enquanto que os quatro cavaleiros do Apocalipse anteriores tinham bastante, muitos argumentos originados do iluminismo e também tudo isso, esses novos ateus trouxeram algo diferente. Eles vieram com a, principalmente desembocados por causa do 9 de setembro, né? Hitchens, ele escreveu Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Tendo como combustível essa questão do 9 de setembro nos Estados Unidos, do ataque lá. Aí ataca-se generalizadamente como todo religioso, como fanático, a fé é um veneno, é um vírus, é um mal para a sociedade. Do lado mais pessoal, do lado, vamos dizer assim, no âmbito mais pessoal de cada um, nós vemos que cada ateu, né, o ateu tem seu motivo. Então, no lado pessoal, já vi, há muitos casos que a pessoa diz, ah, eu fui criado num seminário, num convento, e de repente eu fiquei revoltado depois com as coisas que eu descobri, que não eram bem assim e tal. São coisas pessoais. Muitas vezes eles não analisam mais a fundo, não analisam mais a exatamente o que exclama a fé cristã profundamente, né, nesse sentido. Então, por isso que, às vezes, muitos têm esses motivos pessoais de por que eles são ateus, são neo-ateus. Evidentemente que aqui nós temos que notar, não é que o ateu não tem que se pronunciar, evidente, mas é que a questão como alguns se manifestam, como alguns manifestam seu comportamento, né? Então nós vemos, e mais, alguns neo-ateus, seguindo aquele pensador Charles Brawlauf, né, que em 1876... ele redefiniu o ateísmo, né? Ele redefiniu o ateísmo como falta de crença em Deus ou divindades. Nós vemos que muitos ateístas hoje, militantes na internet e outros, seguem à risca essa definição. E nós sabemos que ateísmo, né, seguindo a enciclopédia Stanford Filosofia e a Routledge Enciclopédia de Filosofia, definem como negação da existência de Deus. Ou seja, você está afirmando que um ateu é aquele que diz sim, Deus não existe. Então, ele também tem parte no ônus da prova com relação à existência de Deus. Não é só o teísta. O ateu também tem que se pronunciar sobre a sua defesa ou a sua promulgação ali, porque ele não crê em Deus. Então, ele tem que também apresentar. Os dois têm que apresentar a prova, né? Então, nós vemos isso. E isso que dá uma constante. Outra, a agressividade, né? Os neo-ateístas ou ateístas militantes são muito agressivos em suas, né? E ganhou isso muito amplo na internet. Eles dizem assim, é porque hoje nós vivemos numa era da informação mais aberta, a igreja não tem tanto domínio, não sei o quê, não sei o quê. Muitos desses argumentos são altamente questionáveis, né? Nós sabemos que há exatamente falhas nesse argumento. Uma das falhas também cabe incrivelmente à igreja, porque depois, principalmente do Concílio Vaticano II, houve um amorecimento na apologética em geral, com aquela questão de que todos os caminhos são bons, ou em parte nesse pensamento derivado. A apologética, um pouco por parte de alguns padres ou formadores ou religiosos em geral, deu uma grande arrefecida. E isso surgiu, deu motivo para que muitos aí, né, explodissem, né, e alguns religiosos não terem o que responder, não saberem como responder. Então, infelizmente, juntou-se a péssima formação doutrinária de consciência cristã, o que é realmente a fé cristã por parte de alguns religiosos, e juntando-se a isso, a superficialidade, o superficialismo, o generalismo de alguns neo-ateístas ou ateus militantes, então só podia resultar numa grande catástrofe, né? Só podia resultar em um monte de gente, de um lado falando que não sabe, de outro também falando que não sabe, e isso um monte de gente. Então nós estamos mencionando aqui exatamente essa questão, que aqui no caso, eu acredito que o neoteísmo é o último estágio do secularismo, né? Então a gente tem que entender o que é secularização, né? Então aqui a secularização, ela emergiu das primeiras análises sociais, né? Ela se originou à medida que a modernidade se tornava parte da civilização. Então a gente vê que está integralmente, né, ligado a isso. Max Weber, né, nós lembramos lá que a ética protestante espírito capitalismo, ele se referia a esse processo de desencantamento, né? Então ele diz que no devido tempo a modernidade conduziria ao desencantamento da sociedade em relação ao mundo encantado, querendo dizer com isso um mundo em que Deus é necessário e significativo, e a introdução da sociedade em um mundo desencantado, né? Ou seja, secular. Então, assim, nesse sentido, o neo-ateísmo, ele é uma expressão junta com isso. Então, nós não estamos questionando o ateu em si ou por que ele é ateu, mas sim o método do neo-ateísta, né, em seu método gritante, militante, agressivo, principalmente originado dos livros de Dawkins, Hitchens e tal. Não digo que algumas críticas ele não precede. Por exemplo, Hitchens é um escritor muito bom, um crítico mordaz, mas exatamente comete várias falhas de generalização. Isso que é importante nós entendermos aqui, o porquê desse caminho do neo-ateísmo ou ateísmo militante, né? Para entendermos bem. Bem, é isso aí. Então, nessa parte agora nós vamos analisar o seguinte: a questão do ateísmo, né, dentro da sociedade, como que é a sua ação. Para isso, nós precisamos, então, estabelecer três características do ateísmo. Ou seja, eu vou primeiro elencar aqui três tipos de críticas que o ateísmo faz, necessariamente à religião, ou seja, dos tempos modernos, o ateísmo moderno, do século passado até os dias atuais, três tipos de críticas à religião, e como a religião vê essas críticas, ou seja, a resposta religiosa para esses três tipos de críticas. Bem, primeiro ponto é o seguinte: há uma necessidade da religião, ou seja, a religião é necessária, há uma necessidade das pessoas serem religiosas, há uma necessidade da sociedade atual de ela ter necessariamente uma sociedade religiosa? Esse é o primeiro ponto, porque quando o ateísmo se coloca, eles colocam assim que não há mais necessidade de uma religião, porque se a religião fez algo no passado, de bom no passado, é algo que não deve ter mais nenhum valor hoje, porque hoje nós já temos respostas, nós já temos, digamos assim, todo mundo já tem conhecimento, todo mundo já tem vários tipos de formas de vida, que nós não precisamos necessariamente de uma religião. O outro ponto de que o ateísmo coloca também é a questão do medo, né? Religiosos são religiosos porque eles têm medo. Ou são medos de abandono, medo de ficar sozinhos no mundo, medo de uma sensação de que eles não estão sendo protegidos por um ser superior que os ama completamente, né? Que isso faz com que as pessoas religiosas tenham um sentimento de que elas não têm um abandono, de que elas podem se recuperar como forma de vida, etc. Há esse tipo de crítica no ateísmo também. Há também, digamos assim, uma ideia de que Deus coloca medo nas pessoas. Os religiosos são religiosos porque eles têm medo. Medo do inferno, medo de serem punidos por algo que eles fizeram no passado, medo de um Deus rancoroso a fazer algo na vida deles, né? E assim, Deus, sei lá, fazer algo que vá afetar a vida deles, então eles não querem, de uma certa forma, fazer algo por amor a Deus. Não pertence a uma religião porque eles acreditam, porque eles têm fé, mas porque eles têm medo. Isso fica muito claro naquela obra do José Saramago, né, onde ele coloca aquela questão da existência do demônio. O demônio, depois de tentar várias pessoas, depois de tentar levar várias pessoas ao pecado, ele se dá por vencido e tenta se converter ao cristianismo, né? Aí, na hora que ele está tentando se converter, Deus chega para ele e fala assim: não, você não pode se converter, porque sem você eu não existo. Então, sem a ideia de que o inferno existe, de que a pessoa pode sofrer durante a eternidade, a pessoa ela não teria nenhuma razão para entrar numa religião. Bem, praticamente esses são os argumentos teístas. Aí que nós vamos entrar, então, na questão da sociedade. Por que o ateísmo, então, ele tem essa luta contra a existência das religiões na sociedade? Isso tem uma resposta muito clara, que pode ser encontrada no livro do... Isso, pode adicionar, Gabriel. Bem, continuando aqui, há uma resposta muito interessante para essa questão do ateísmo na sociedade moderna. Isso pode ser considerado a grande resposta para a chamada modernidade, ou seja, o mundo desencantado, como disse o Emerson. Segundo Max Weber, na sua obra A Ciência como Vocação, ele escreve da seguinte forma: estou certo de que não se presta nenhum serviço a uma pessoa que vibra com a religião quando se esconde dela, como aliás dos demais homens, que o seu destino é viver numa época indiferente a Deus e aos profetas. Como também ele disse na outra obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo: ninguém sabe se ao término dessa extraordinária evolução do capitalismo surgirão profetas novos e se assistirá uma pujante renascimento de ideias e ideais, ou se, ao contrário, o envolverá toda uma onda de petrificação mecanizada e uma luta convulsa de todos contra todos. Neste caso, os últimos homens dessa fase da civilização poderão aplicar-se a seguinte frase: especialistas sem espírito, gozadores sem coração. Nesse tipo de discurso, Max Weber está dizendo o seguinte: com a chamada modernização do mundo, e essa modernização do mundo é senão o quê? Uma vida cada vez mais petrificada, no sentido de ser uma vida mecânica, de ser uma vida burocrática. Ou seja, quando você tem uma vida burocrática, movida simplesmente pela inovação tecnológica, quando o prazer se torna também desenfreado, então você está num processo de desencantamento do mundo. Ou seja, é uma chamada perda de sentido. Não que as pessoas não vão conseguir viver felizes neste mundo, mas o que as coisas do passado, ou seja, os valores como tradição, valores como honra, valores como ética, se tornam simplesmente questões secundárias. Porque tudo o que deve ser cultuado na nossa sociedade está ligado a questões físicas, a questões materiais, como a tecnologia e como a questão da burocratização da vida também. Então, Max Weber vê esse processo de desencantamento do mundo, né, como um processo de ascensão do ateísmo. O ateísmo, ele só pode se tornar dominante numa sociedade desencantada, numa sociedade secularizada, numa sociedade em que a religião, ela vai perdendo espaço, não porque as pessoas estão se tornando mais racionais, não porque a sociedade está evoluindo de uma certa forma, não porque há uma evolução no pensamento das pessoas, não porque as pessoas estão vivendo melhor, mas porque, de acordo com a ideia, o ateísmo, ele faz parte de uma ideologia mecanizada, né, que faz parte do homem moderno, de um homem de que ele não tem nenhum tipo de pensamento sobre questões relacionadas como prazer e culpa, como bondade e mal. Ou seja, ele pretende simplesmente viver a vida dele de modo burocrático, repetitivo, né? De um modo bem, digamos assim, bem banal, né? E quando a sociedade está se tornando cada vez mais banalizada, está se tornando cada vez mais burocrática, ou seja, indiferente, quando há indiferença, quando há falta de sentimentos, quando há falta de pessoas ligadas a certos ideais tão presentes no mundo durante o passado, quando há perda desse tipo de pensamento, há chamado desencantamento do mundo. E é aí que o ateísmo entra. O ateísmo entra como uma espécie de ideologia, ou seja, religião, né, desse tipo de sociedade, ao contrário de uma sociedade religiosa, uma sociedade cristã. Quando Max Weber estabelece uma sociedade cristã, ele fala de uma sociedade pautada na ética do trabalho, uma sociedade pautada principalmente na questão da visão do homem como um todo, ou seja, um homem como membro social. Ele tem uma atividade social importante que deve ser designada a ele, porque Deus quer assim, Deus quer que ele haja na sociedade, para que as pessoas possam ver sinais da graça divina na sociedade, o chamado sal da terra. Quando há aquela questão também voltada para a santificação pessoal, ou seja, uma pessoa, como ela tem uma ideia de que ela foi abençoada por Deus, que Deus deu dons a ela, então ela vai trabalhar para esses dons, vai colocar esses dons em ação, para que a partir daí Deus possa ser glorificado. Então, quando há todo um sentido, quando há toda uma espécie de ação, de intenção atrás dos pensamentos das pessoas, você tem uma sociedade religiosa. Eu dei o caso no exemplo da religião cristã, mas Max Weber também estabelece isso no hinduísmo oriental. Então, quando você tem toda uma ação pautada por princípios, pautada por uma intenção, você tem aí um mundo religioso. Quando você tem aí pessoas simplesmente burocráticas, cada vez mais indiferentes, mecanicistas e totalmente banalizadas, vocês têm aí uma sociedade desencantada. E aí que o ateísmo entra, segundo Max Weber. Outra resposta para o ateísmo moderno está na psicanálise. De acordo com aquele grandioso texto, A Psicologia do Ateísmo, a psicanálise encontra que é o seguinte: pessoas ateias, de uma certa forma, elas são pessoas frustradas, né? Pessoas, digamos assim, com problemas no chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo, para essas pessoas, pode se estabelecer de dois modos. Primeiramente, no modo familiar, ou seja, foram pessoas que tiveram uma certa frustração com o modelo familiar. O cristianismo, com aquela ideia de que família é pautada no homem e na mulher que se amam, e tem lá um amor que dura para a vida inteira, até que a morte o separe e tudo mais, esse tipo de coisa, quando vai, digamos assim, se tornando fragilizada no mundo, a pessoa que vive esse tipo de frustração, né? Ah, porque o casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, porque meu pai não foi um grande homem, porque a mãe que passou por tudo isso, então, ah, porque eu tive a perda do meu pai muito cedo, então uma pessoa que não viveu esse tipo de, digamos assim, de idealização da vida, ela se torna uma pessoa frustrada e ela tem uma tendência a se tornar ateia, porque ela tem uma tendência a desprezar a religião, porque foi a religião que se instaurou na sociedade com esse discurso. Então, a indiferença e a frustração são na época da infância, na época da adolescência, é muito importante para quem vá se tornar um ateísta que tente rejeitar a religião de todas as formas, futuramente. Outra coisa também que nós temos que entender é a questão do social. O ateu, ele não quer simplesmente banir a religião, digamos assim. Ele não está simplesmente se colocando contra a religião, vivendo a sua vida de modo indiferente. Ele quer mais do que isso. Por exemplo, ele quer dizer assim, ó, nossa vida não é simplesmente rejeitar a religião. Nós podemos viver a nossa vida sem a religião. Ou seja, ele quer, ao mesmo tempo, mostrar que a religião é ruim, certo? E também quer mostrar que ele vive a vida dele sem ela. Então, quando você vê um discurso, por exemplo, que nem a propaganda da Theia, dizendo assim, ah, porque fé não define caráter, porque a religião não traz respostas, só evita perguntas. Então, ele quer mostrar, por exemplo, há um mundo além da religião, há um mundo que as pessoas vivem sem ser religiosas, há um mundo em que a religião não existe, é um mundo bom, é um mundo onde há pessoas felizes, onde há pessoas que vivem bem, há pessoas que a família é simplesmente uma família ideal, como todas as outras, mesmo não sendo religiosas. Ou seja, eles não querem simplesmente vir aqui e mostrar que a religião é isso e aquilo, eles querem fazer isso e mostrar que o ateísmo também pode levar a uma espécie de felicidade, uma espécie de sociedade, uma espécie de visão de mundo idealizada, assim como a religião também faz isso. Só que a religião faz isso num processo totalmente inverso. A religião acredita numa divindade, e essa divindade, através da ação humana, se manifesta na sociedade. O ateísmo já vai no sentido oposto. Ele acredita que, como não existe divindade, há uma sociedade que essa divindade não reina, onde reina simplesmente o homem. Então o homem, por si só, pode chegar à felicidade perfeita, a uma ideologia perfeita, a um modelo de felicidade, de sociedade perfeitos. Então, basicamente isso que acontece no ateísmo moderno. Concorda, Hermes? Sim, exatamente. Essa é a principal tese do Christopher Hitchens no livro Deus Não é Grande, como a religião envenena tudo, né? Que nesse livro ele faz uma introdução apática ao cristianismo, né? Que resulta numa preparação medíocre para a vida e uma preparação pior ainda para ouvir o evangelho, né? O tipo de quase cristianismo institucionalizado que ele mostra ali, né? Caracterizava a maior parte da educação pública britânica, foi produzir um Dawkins e um Hitchens. Quer dizer, a origem, também temos que analisar o meio, o contexto onde eles nasceram e o meio onde eles viveram, né? Interessante que dois dos cavaleiros ali do Apocalipse, dois são ingleses e dois são americanos, né? É muito curioso isso. Por exemplo, o Hitchens, ele sugere que possui quatro objeções à fé religiosa. Primeiro, ela entende erroneamente a origem do homem e do universo, né? Ele diz ali. E segundo, ele diz que a religião trabalha por combinar o máximo da serventia com o máximo de solipsicismo, né? Os crentes são servis na mente, né? Ele acusa, né? E, no caso, é totalmente autorreverencial no que se diz respeito à verdade. Terceiro, ele diz que a religião é a grande causa da repressão sexual. Quarto, né? Ele menciona ali no caso Deus é Grande, que a religião está, né? Podemos dizer assim, fundamentada de uma maneira de pensar ambiciosa. Então, ele, além disso, envergonha as pessoas, né? Que são crentes ou religiosas, né? E para que reconheçam sua incredulidade, né? Força as pessoas a reconhecerem sua incredulidade. Então, nesse sentido, é uma constante ali. E é por isso que é importante entendermos esse momento, né? essa questão da secularização. Aquele no caso, John Somerville, se não me engano, viveu no século XVI, né? Ele fez uma teoria lá da secularização do espaço, né? Ele, por exemplo, ele disse assim, que ele falou sobre a secularização, que as pessoas não mais considerariam sua carreira profissional como algo feito para a glória de Deus, né? Nesse sentido, né? E, pelo contrário, o paradigma predominante que ia ser, segundo ele estava escrevendo ali, seria o de estar fazendo uma contribuição à sociedade, em última instância, um ganho. Em seguida, haveria a secularização da arte, a secularização do poder, a secularização da própria pessoa e, finalmente, a secularização da erudição e da ciência. E até que a humanidade deixasse a infância e a adolescência passasse até a maturidade. E é exatamente meio isso que nós estamos vendo, né? Esse processo pós-moderno gerou, evidentemente, esse comportamento neo-ateísta, né? Em grande parte, o comportamento neo-ateísta. Mas eu acho que a questão é o seguinte, tá? Eu acho que a gente tem que entender que nós estamos numa guerra cultural. Numa disputa cultural em que nós estamos numa situação desfavorável. Porque, embora nós tenhamos a estrutura da igreja, a própria igreja está desarticulada, né? A própria igreja católica no Brasil está desarticulada, e as igrejas protestantes também, as igrejas protestantes nem se fala, né? E o que é que ocorre? Mas mesmo assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um plano Hercúleo, ou seja, uma, duas ou três pessoas começando a angariar simpatizantes para a nossa causa e para aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Ou seja, a divulgação do conhecimento, a divulgação de esclarecimentos, para que não haja aquilo que até o Olavo de Carvalho fala, que é a espiral do silêncio. Se você deixar aqui uma parte, começa a falar que você é canalha, que você é bandido, que você é pedófilo, né? Porque agora, quer dizer, você vê que hoje em dia, até a igreja, agora é um modelo mor da pedofilia. Quer dizer, é como se nós, católicos, tivéssemos alguma culpa com relação a meia dúzia de padres pedófilos que estão infiltrados na igreja, quando, na verdade, a proporção de pedófilos na igreja é menor do que a média de qualquer outra coisa. Mas só que pegaram um factoide, né, pegaram um factoide, um espantalho, e começam a nos rotular. Agora, se você não falar nada, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai pensar que nós somos realmente pedófilos. E esse mesmo pessoal, neo-ateu, ou ateu, sei lá o que for, ateu em geral, né, que seja... Eu acho que eles são neo porque são tudo molequezinho boboca. Então eles são neo, né? Eu sou novos ateus, né? Ateus novos, né? Não, tinha um cristão novo, tem um cristão novo e tem um ateu novo. Então, quer dizer, o ateu novo lá, o que, que acontece? Ele está sendo educado com esse imaginário de ódio contra a gente. É essa que é a questão. Esse pessoal está sendo uma cultura de doutrinação ideológica e de ódio da igreja e do ódio da historicidade da igreja. E claro, e veja, nós estamos brigando com estruturas pesadas, porque essa estrutura não está no âmbito da internet, está no âmbito da educação pública brasileira, no âmbito das universidades, com algumas exceções. Quer dizer, com algumas exceções de publicação, todo mundo acredita que a Idade Média é a Idade das Trevas, que a universidade é contra a ciência, a universidade é a Inquisição, as cruzadas, a pedofilia, o apoio ao nazismo. Quer dizer, tudo isso já está impregnado na cultura. E nós temos que deixar de fazer. Exatamente. Né? Exatamente. E mais, para finalizar, né? Só para terminar. Opa. Só para acabar. Então, o que acontece? Então, é isso. Eu acho que nós estamos brigando. Nós somos meia dúzia de guardas pingados brigando contra toda uma coletividade, todo um imaginário. E isso é um trabalho hercúleo, mas eu acho que é um trabalho que compensa, porque no final da história você causa um estrago. E tá causando estrago. Hoje em dia eles estão mais nervosinhos, né? Eles estão atacando, e você não tem que se intimidar. Claro. Porque vai vencer. Vai vencer. Por quê? Porque nós estamos falando a verdade não dá pra ser destruída. Então, assim, eu como agnóstico, tá? Eu fiquei muito tempo tentando definir que eu sou, se eu sou ateu, se eu sou agnóstico. Levei muito tempo tentando pegar essa definição para mim mesmo, até que eu descobri, para mim, desonesto, a pessoa se dizer agnóstica do que ser ateia. Porque para te dizer ateu, eu vi que tu tem que ter uma certeza, uma fé muito maior que uma fé que a pessoa tem que ter para ser cristão, por exemplo, para dizer que nada existe. Então, uma das coisas que me incentivou a perceber essa questão, assim, a posição agnóstica, foi ver o comportamento do movimento neo-ateu, que eu percebi que não é um movimento de crença, e sim um movimento político. Não se trata de um movimento... um movimento de descoberta, que teve um movimento, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano, que... No YouTube, para os ateus saírem do armário, né? Você, eu sou ateu, sou brasileiro e sou ateu e tal. Sim. Eu achei que era um movimento, assim, de pessoas querendo discutir ideias e, na verdade, se tornou um movimento político. Que eu percebi é o seguinte, que é um movimento político e revolucionário. E que a intenção deles é, primeiramente, é jogar os religiosos todos para dentro dos seus templos e trancar a porta. Então, eu percebi que o movimento deles tem esse estigma revolucionário, e que o objetivo, na realidade, quando eles se organizaram e tal, era pegar todos os religiosos através de agressão mesmo. Daí eu me lembro de todos esses movimentos que tem revolucionários, tem os gays, tem o movimento feminista, e são todos se parecem, é jogar realmente todos religiosos, não importa a religião, mas aqui, pelo menos os ocidentais, que eu acho que talvez esse movimento só exista no ocidente mesmo, da forma que ele se apresenta, é jogar todos os religiosos, principalmente os cristãos, para dentro dos seus templos e fechar a porta. O próximo passo eu não sei o que, que vai ser, se vai ser jogar fogo nos templos, eu não sei o que, que vai ser. Mas eu penso que se tu for estudar a história, eu penso que esse vai ser o movimento desses caras. Então, todas as discussões que eu tenho acompanhado, eu vi que é de uma desonestidade intelectual muito grande. Eu não vejo sinceridade, eu vejo só ataque direto. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, é as leituras que esse pessoal faz. Eu comecei a ler Dawkins, tá? Pra poder acompanhar e compreender o que tá acontecendo em relação a essas opiniões. Eu percebi que Dawkins é uma leitura até infantil. Não sei se vocês viram aquele debate do Dawkins, que ele é humilhado na internet. Não sei se vocês acompanharam isso. Então, assim, ó, eu tô percebendo... Aí, eu não sei se vocês viram um vídeo do Yuri Greco indicando leituras. Vi, sim, vi. Vocês viram as leituras que ele indicava? Era assim, a Dawkins... Eu fiz um vídeo onde eu comentei exatamente isso, que ele não tinha noção dos livros que ele estava indicando. Isso. Ele não tinha noção dos livros que ele estava indicando, tanto isso nos livros que falavam ateísmo, tanto nos livros que ele falava que eram outros livros de culturas e tal, que ele não tinha nem noção do que ele estava indicando. Foi exatamente isso que eu falei. Pois é, era Dawkins, depois era Guia do Mochileiro das Galáxias. Sabe? É, do Dawkins ele também menciona aquele. O maior espetáculo da Terra, né? Uhum. Guia do Mochileiro das Galáxias e Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, Admirável Mundo Novo. Todos os livros que fazem justamente uma crítica ao chamado neoateísmo atualmente. Fazem críticas às ideias que ele proclama nos vídeos dele. Aliás, essa questão do Admirável Mundo Novo é interessante, que é do Aldous Huxley. Isso. O Admirável Mundo Novo faz justamente a crítica que é a premissa inicial do pensamento do Yuri Greco, que é o quê? Colocar a ciência como um princípio determinante da sociedade. Então, por exemplo, quando você coloca o cientificismo, o que que você faz? Você aplica dois aspectos. Primeiro, é que você acha que você pode prever o comportamento humano a partir de uma experimentação. E através disso, você pode também domesticar essa conduta através de quê? De pressupostos científicos. Então, quer dizer, o Admirável Mundo Novo, o quê? É uma sociedade totalmente controlada, baseada em critérios científicos. E o que que acontece? Quer dizer, o Yuri Greco não tem muita... Na verdade, o que eu percebo ali é o seguinte. Existe, na verdade, uma paixão pela doxa, pela opinião, né? Não é uma paixão pela verdade. Eu peguei aquela opinião e parecia com essa roupa chamada opinião. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então você conversa com o Yuri Greco com relação à história, ele comete gafes históricas assim, aberrantes. Absurdamente. Uma pessoa, Conde, com sua permissão, uma pessoa que diz que a Inquisição matou Vessalho, pode ver que ela vai cometer outras gafes piores. Não, quer dizer, o cara... Não, ele falou até do Barão de Espinosa. O Barão de Espinosa nunca foi perseguido pela Inquisição Espanhola. Quer dizer, o máximo que a Espinosa fez foi ser expulso da comunidade judaica de Amsterdã, comunidade sefardita. O cara não sabia disso, quer dizer... E fica assim, é porque o cara leu no Wikipedia... Não é nem o Wikipedia, tá? O Wikipedia. É o portal ateu. O portal ateu, o que ele faz? Ele pega bando de textos desencontrados, bando de factoides, sem contexto, nada. E a partir disso você cria uma falsa impressão. Digamos que é como pegar, por exemplo, minhas palavras. Se você pegar frases minhas fora do contexto, você pode me julgar racista. Se você pegar frases fora do contexto, você pode me julgar qualquer coisa. Se eu pegar essas frases do Emerson com relação a determinadas coisas, sem entender o conjunto da lógica que ele estipula, você pode perfeitamente manipular as palavras e dar uma ideia falsa do que ele é. Então é basicamente isso. Exatamente. É isso que eles fazem. Só completando, a gente tá falando aqui do apego à ciência pelos neo-ateus, no caso, né? E a gente vê aqui interessante que três desses quatro cavaleiros do neo-ateísmo, eles são cientistas por formação, né? O Hitchens, ele se considerava lá uma pessoa cientificamente informada, né? O Dennett, o Dawkins e o Harris, eles são comprometidos com a ciência, eles se envolvem lá os assuntos e, além disso, com o cientificismo. Interessante que alguns não admitem essa ligação, né, com o cientificismo, né? E todos os três, eles creem que a ciência, né, ela explicará no final tudo que é explicável, né? O comprometimento que eles têm, toda essa a liderança, esses que originam esses pensamentos ali, né, com a cosmovisão do naturalismo e do materialismo ali, né, naturalismo e materialismo, é muito grande, né? A maior prova disso, eu acho que é o projeto da pesquisa, né, do qual o Dennett dedicou a vida dele lá. A pesquisa que ele quis identificar lá um entendimento puramente físico da nossa consciência, né? Mas isso aí é muito amedrontador, a gente pode dizer assim, de uma certa parte. Porque, ó, se o Dennett, ele vai ter que apresentar uma interpretação materialista de quase tudo. A gente lembra que o Dennett é um filósofo evolucionista, né? Puramente biólogo. Então ele vai ter que dar uma interpretação materialista de quase tudo, né? Desde o amor de uma mãe por seu filho, até padrões de votação numa eleição nacional. Com certeza, a crença em Deus. Ele tem que explicar tudo, né? Para um livro biológico. É que, assim, eu penso que o erro já começa aí. Eu não vejo que a ciência é a ferramenta apropriada para explicar o universo todo, para explicar a existência, entende? Então, é o Dennett, então, mais próximo de sentido cognitivo. Ele tenta explicar tudo, né? De como eu falei, desde o amor de uma mãe até uma votação nas urnas, por simples estado de consciência. Né? Ele vai ter que explicar que cada estado de consciência são interações químicas no cérebro. Emerson, na verdade, o que você está colocando aí, Emerson, é o seguinte. Grande parte desses ateístas modernos, na verdade, eles fazem uma revisão do antigo ateísmo, que é o quê? A literatura iluminista do século XVIII e XIX. Por exemplo, essa questão do Barão de... Por exemplo, essa questão do Dennett explicar tudo materialmente, isso me lembra o quê? O Barão de Rolbar. O Barão de Rolbar escreveu um livro. Eu não tenho esse livro. Eles, na verdade, ressuscitam velhos preconceitos iluministas e dão uma cara nova a esses velhos preconceitos. Então, por exemplo, essa na questão verdade, de assim... explicar científico. Peraí, não, você ia falar assim, a definição mais legal assim do neoteísmo que eu já vi foi uma que o Pondé deu numa entrevista, que ele diz o seguinte, o Dawkins, né, ele vai convencer o seguinte, de que a intenção é convencer a neo-esquerda, ou seja, uma mistura de iluminismo anticlerical, que é isso que o Pondé tá falando, né, a mistura de um iluminismo anticlerical, ou seja, antirreligioso, com um folkismo de minorias oprimidas. E que o darwinismo não tem a política... digamos assim, de direita, como foi o darwinismo social. Mas é uma teoria que liberta do medo, da opressão, da metafísica, né? No caso de uma autoridade religiosa como Deus. Ou seja, liberta a pessoa de uma autoridade como Deus e dá a liberdade dela viver fora da metafísica. E aí o ateu pode sair do armário, como ele mesmo diz, e será feliz, e terá a verdadeira felicidade, uma sociedade mais justa, mais humanitária e tudo mais. Essa, eu acho que é a melhor definição do que seria o neoateísmo. Entendeu? Então, outra característica marcante que eu acho interessante é esse estilo meio marqueteiro, né, que o neoateísmo tem, né? Que eu fiz publicidade, também a gente vê que eles são pródigos, né, em fazer frases de efeito. Né? A gente percebe que a rebelião contra a autoridade eclesiástica, na verdade, não destrói o clero, né? Apenas ela o quê? Ela recicla um novo clero. Porque se a gente analisa bem, a sociedade, ela tem esses... É uma coisa da sociedade que você vê que existe, na verdade, no escopo dela, essas castas sociais. A casta que pensa, né? A casta que governa a política, a casta que gerencia os negócios. Você vê que em todas as sociedades, em maior ou menor grau, tem essas castas. Ou pelo menos uma delas. Uma delas é a casta pensante. Se a gente analisar bem, o anticlericalismo, na verdade, é um anticlericalismo contra o clericalismo cristão. Mas, se você analisar bem, todos esses movimentos anticlericais, eles são clericais no sentido da palavra de quê? De uma classe pensante e uma classe que quer remodelar uma revolução espiritual. Então, por exemplo, quando o Dawkins e demais neo-ateus começam a colocar a ciência dentro de um plano de uma gnose, de uma revelação, né? E que esse clero do passado é ruim e agora nós, do novo clero, né? Nós queremos remodelar tudo. Isso não deixa de ser uma forma de clericalismo, né? Quer dizer, um pessoal que, através de um conhecimento muito superficial da ciência, eles querem o quê? Dar uma explicação metafísica para a realidade. É interessante que eles, na verdade, se revoltam contra a metafísica, criando uma metafísica materialista. Ou seja, uma explicação de causa primeira através da matéria. A matéria explica tudo, não é isso que o Dennett faz? A matéria pode explicar tudo. Então, se você está fazendo isso, você está colocando um plano de causa a matéria. Você está colocando a matéria num plano metafísico, num plano que explica, num plano superior, né, tudo que ocorre no universo. Então, quer dizer, no final das contas, é a mesma coisa, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria, pelo menos a história da maçonaria, ela sempre foi o quê? Uma história de anticlericalismo. Mas o fato de você ter um segmento que tem rituais iniciáticos de ordenação, rituais iniciáticos de você ler ao grupo, né? Claro que, diferente dos princípios da igreja, que é uma outra questão, mas ela também pretende ser um clero secular. Claro. Claro. Um clero secular. Então, quer dizer, todos... Pode falar. É, com aquela questão, né, da religião ateia, né? Acredite que a resposta virá no futuro, quando der tempo da gente descobrir e responder, né? Pois é, isso. Então tem várias questões pendentes e que existe uma promessa de resposta, existe uma promessa de revelação. Então, esses são os argumentos deles. Na verdade, diz que a ciência é o caminho da verdade, né? Do caminho da libertação, o caminho da iluminação, né? E por isso que o Richard Dawkins, ele crê que a ciência evolucionista é o meio de iluminação e a rota do homem para a liberdade, né? O Daniel Dennett lá, por exemplo, ele acredita que o darwinismo é o ácido universal que queima tudo, não deixa nada, exceto ele mesmo com a explicação, como explicação causal, né? O Sam Harris, por exemplo, ele crê que a ciência detém a promessa de uma nova vida futura e julga que os cristãos são responsáveis por atrasar os avanços científicos, né, como a pesquisa das células-tronco embrionárias, né, por exemplo, e que isso poderia trazer uma nova era. Né? E não somente isso, todos esses ateístas estão positivamente terrificados com o fato que os americanos não creem muito na evolução. Né? Tem aquela questão toda também da estatística, que os americanos ainda são religiosos, creem em Deus e tudo mais. Né? É isso. Na verdade, Sam Harris, eu não sei como é que alguém chama aquele sujeito de filósofo, porque... Eu tava lendo assim. Não, ele é neurocirurgião, neurocientista. Tem cada filósofo novo que tá aparecendo aí que Deus o livre. é uma filosofia a granel, né? Filósofos a granel. Mas o que acontece é o seguinte: o que eu acho na questão do chamado ateísmo, a gente já percebeu um certo aspecto aí, né? Um aspecto de que esses religiosos se colocam como um clero secular, tá? Quer remodelar uma nova sociedade através de uma nova cosmovisão da realidade. E também uma nova metafísica. Ou seja, de que os elementos humanos podem ser explicados por uma figura abstrata chamada matéria. Eu digo abstrato, né? Claro que a matéria não é abstrato, mas é o conceito, né? O conceito é que você dá um poder à matéria, né? Você dá um poder de decisão da matéria muito maior do que talvez a matéria tenha. Ou pelo menos que você não conheça, mas que você dá um caráter místico à matéria, né? Então o materialismo, eu até comparo o materialismo moderno a uma revisão dos velhos princípios panteístas. Porque houve, por exemplo, segmentos intelectuais, tanto no mundo árabe como na Europa, que eram segmentos, inclusive, de tendência muito esotérica, que eles falavam que a natureza é Deus. Né? Deus não é um Deus pessoal, mas um Deus da natureza, ou a própria natureza. Né? Então, quer dizer, se a gente analisar bem, assim, mudando as palavras, o pensamento é esquematicamente o mesmo. A natureza é divina, né? A natureza não é a natureza criatura, tal como a própria Bíblia ou então a própria fé cristã prega, né? Mas sim o próprio Criador, né? Daí a entender, por exemplo, que hoje, o que está acontecendo? O materialismo, fundamentalmente, não está destruindo a religião. O materialismo está paganizando a sociedade. Apenas isso. Na verdade, uma coisa que uma vez eu vi até o Olavo falando, uma coisa interessante. Que é dizendo que não existe estado não confessional, não existe uma realidade não confessional. Você sempre vai ter uma cosmovisão da realidade, e isso é verdade. Então você vê que todo esse pessoal tem uma cosmovisão. Uma cosmovisão de quê? De uma realidade material, de uma deusa. Eles têm uma deusa, só que eles não dão nome à deusa. Mas é a deusa Gaia, né? A deusa natureza. E detalhe. Grande parte de movimentos dos mais lunáticos, como movimento ecológico, movimento homossexual, movimento qualquer desses movimentos, eles dão atributo a essa deusa Gaia, a deusa natureza. Ainda que de uma forma arbitrária, né? Então, por exemplo, o homem, dentro dessa visão da deusa Gaia, o homem já não é mais o centro. O homem, na verdade, é um peão dessa realidade naturalística. Aliás, é interessante que o humanismo secular, ele tem uma contradição que para mim parece engraçada e até fatal, né? O humanismo secular parte do pressuposto de que o homem é o centro do universo. Só que quando ele começa a desenvolver esse esquema mental materialista, ele acaba nivelando o ser humano como apenas uma parte muito significante da matéria. Não é interessante isso? Quer dizer, por exemplo, você vê que quando eu vejo o Yuri Greco falando sobre o ser humano, o primeiro estereótipo que ele vê, o primeiro arquétipo que ele vê como modelo são os animais. Aí eu disse, bom, Porque desde a gente vai ver o Irigreto comendo capim, andando de quatro, vai ser a mesma coisa, né? Porque os animais são de referência para o homem. Pois não, pode falar. Aquela questão também, já que você estava falando assim, daquilo das referências ideológicas do ateísmo, o movimento neo-ateu está pautado, né, numa variação do que foram as utopias políticas do século passado, do século XX, do século XIX. Sim. Ele vem como uma espécie de discurso, né, pautado naquela concepção meio hegeliana, de que há um progresso, né, de conhecimento humano, moral, e que aí surgirá futuramente uma sociedade perfeita que levará o homem a uma plena realidade, uma plena felicidade, uma plena justiça, numa sociedade isso. Perfeita. E aí, né, como as variações desse tipo de pensamento foram o nazismo e o comunismo. No caso do nazismo, era uma raça eleita, né, que levaria a humanidade a uma sociedade perfeita, né, pautada nesse tipo de utopia. E no comunismo seria uma classe eleita, né, uma classe eleita que seria o proletariado. Como é que propôs Karl Marx com aquele discurso de que haverá um tempo em que a sociedade conhecerá nova ordem social, que haverá a classe eleita que regerá a sociedade para promover a justiça, para promover a paz, para promover a felicidade para todos, etc. E haverá a abolição da opressão, da mentira e de tudo aquilo que faz com que o sofrimento exista aqui na Terra. Então, há uma utopia política por trás do neoteísmo. O neoteísmo chega com aquela ideia de que não, nós estamos libertando o homem da, digamos assim, da mentira, estamos libertando o homem da opressão religiosa, estamos libertando o homem das suas irracionalidades. Então, essa ideia de que o ateísmo está vindo aí como solução para o homem moderno, como solução para a humanidade, que ele vai vir aqui no mundo, vai vir aqui na sociedade, e se a sociedade se tornar cada vez mais ateia, secular e religiosa, haverá então uma verdadeira justiça, haverá então uma verdadeira felicidade para o homem, uma verdadeira paz. Então, isso é uma variação dos movimentos revolucionários. Movimentos revolucionários que mataram milhões de pessoas, que fizeram experimentos científicos dos mais desgraçados que a humanidade já viu, que ordenavam torturas, que matavam pessoas através de várias formas em campos de concentração, mataram pessoas de fome, né, através de planejamentos ideológicos. Então, esse mesmo tipo de movimento que nós vimos no passado está se repetindo agora numa variação por causa do ateísmo militante. Antigamente se apontava o dedo e falava assim, ó, burguês. Agora se aponta o dedo e fala cristão, por exemplo. Isso, exatamente. Tá condenado, pode sair correndo. Então o que acontece? Se qualquer credo pode se meter a se propor a remodelar a democracia conforme a sua imagem e semelhança, por que necessariamente a igreja não... O religioso não participaria para defender a gênese de certos valores fundamentais. Ninguém católico ou protestante em sã consciência quer acabar com o Estado de Direito. Ninguém quer em sã consciência impor uma teocracia religiosa como existe no Irã, né? E isso é apenas um fenômeno islâmico, não é tanto um fenômeno católico. Não existe. Mesmo na época dos estados oficiais católicos, não existia uma teocracia, como eles dizem. Mas o que acontece? Quer dizer, mas em compensação, o que você faz? Você cria um bocado de estigmas aos religiosos, né? Estigmas aos religiosos e rótulos, né? Pra o quê? Pra você começar lento e gradualmente a tirar os direitos políticos dessas pessoas. Como bem mesmo nosso amigo falou, no começo é assim: nós somos fanáticos, pedófilos, hipócritas, do diabo a quatro, né? Depois eles começam a nos colocar em guetos religiosos, né? Você só pode falar dentro da igreja sobre religião. Fora da igreja, você pode ser processado, pode ir pra cadeia. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Todo esse tipo de estigma vai se tornar ódio. Aí o que vai acontecer? Vão tocar fogo na igreja mesmo. Como de fato tocaram, né? Na Guerra Civil Espanhola, que houve um anticlericalismo fanático, maluco. O pessoal tocava igrejas, fogo. Você imagina alguém tocar fogo numa igreja de 500, 600 anos? Né, destruir um patrimônio histórico valiosíssimo, que era o patrimônio histórico espanhol nos anos 30. Né? Então, quer dizer, muitas coisas foram perdidas historicamente. Por quê? Por causa dessa loucura antirreligiosa. E hoje em dia você vê o seguinte, quer dizer, o Estado é laico. Quer dizer, o Estado laico tem que ignorar toda uma tradição histórica, toda uma mentalidade histórica, né, e que forma toda a concepção cultural desse povo. E veja, claro que nem toda tradição é benéfica. Existem tradições extremamente ruins. Mas a tradição cristã não é ruim. Ela é boa. Você vê que todos os ateus aí, como nós até detectamos, eles são messiânicos, né? Eles querem criar uma nova ordem através de modelos politicamente corretos e estereotipados, partindo de agendinhas, né, preparadas pelos burocratas da ONU, por essas burocracias pró-comunistas, pró-esquerdistas, que não tem nada a ver com a nossa sociedade, ou com um laço, ou que tem algum laço orgânico com a nossa sociedade. Muito pelo contrário, você quer destruir a família, você quer destruir os padrões de conduta, você quer destruir padrões morais e éticos consagrados na sociedade, para o quê? Para colocar uma desordem social sem precedentes. E é basicamente isso. O ateísmo serve para isso. Você desmoralizando a religião, você desmoraliza também tudo aquilo que a religião prega. É basicamente isso. Tira a fé do povo, né? E como diria o Chesterton, quem deixa de acreditar na religião acredita em qualquer besteira. E é o que está acontecendo de fato. É, porque tanto o Conde quanto o Emerson e o Júnior tem canais no YouTube. O Emerson tem um fórum também, o Conde tem um blog, o Júnior tem um grupo no Facebook. E vocês enfrentam os neo-ateus diariamente. Todo dia vocês aguentam pancada e até ofensas pessoais, etc. Eu queria saber sobre o modus operandi deste grupo neo-ateu. Tá bom, em primeiro lugar, rapidinho aqui. O que a gente nota é o seguinte: superficialismo ou superficialidade, generalização apressada, agressividade, cientificismo, ignorância histórica. Bom, isso é só para começar, né? Então a gente sabe o seguinte, como a gente falou, nós falamos aí bem das causas, né? E do fundamento do ateísmo. O neo-ateísmo é nada mais do que um comportamento, e é isso aí que a gente vê. A gente, por exemplo, vê nesses expoentes aí, por exemplo, questões históricas. Isso alimenta aquela moçadinha que já está com raiva, né, da igreja, já está com preconcepção, já está com um monte de coisa na cabeça. Uma vez lá, eu mencionei lá que o Yuri fica acendendo a palha seca das mentes dessa, de alguns jovens. Eles entenderam o que eu estava querendo dizer. Olha só para verem como que funciona a distorção. Eu falei mentes secas no sentido assim, que o terreno já estava preparado, né? Eu quis dizer assim, que a mente já estava fértil para receber aquele argumento, aquele estilo de agressividade e generalização. Então, por exemplo, não quis dizer que ateu tem mente fraca ou mente palha, nada disso. Eu quis dizer que eles estavam preparados. Se você acender um fósforo, já vai queimar uma mente revolucionária, já vai acender aquele instinto. Então a gente vê, junta isso, a frustração pessoal, algo assim, emocional com a religião. Então, alguns dizem, depois nós voltamos para os argumentos racionais, não sei o quê. Mas continuam com uma agressividade, continuam com ataques antirreligiosos. Por isso que eu digo, o cara ser ateu é uma coisa, agora ser militante ateísta é outra. Ele tem um comportamento diferente, né? Então é isso que a gente vê. Então, eu há muito tempo já tenho de Orkut, participando de debates em comunidades, já estou a par do movimento neo-ateísta, né, como movimento que prega o fim da religião. Eu tenho a noção, mais ou menos assim, de que eles, além de serem pessoas desonestamente intelectuais, são pessoas que não têm possuído conhecimento, profundidade naquilo que eles argumentam, são pessoas que, digamos assim, têm uma certa imaturidade emocional, né, digamos, por exemplo, elas têm uma visão, assim, de mundo bem, bem romântica mesmo. Eles são, digamos assim, juvenis, né? São pessoas meio juvenis. Pessoas sem muita experiência de vida e tudo mais. Isso faz parte de uma caricatura do que é o movimento neo-ateísta. Além disso, tem a questão simplesmente do ódio, né? O ódio. Como se fomentar o ódio? Fomenta-se o ódio contra a religião de diversas formas. Mostrando como a religião fez, digamos assim, coisas erradas no passado, né? Como que ela atrapalha nossa sociedade hoje. Então, assim, eles pegam a religião como um objeto, não para criticar, por exemplo, a existência de Deus, se isso é realmente algo racional, se faz parte de um pensamento, se por acaso faz algum sentido ou não ser religioso. Se tem, por exemplo, alguma coisa da religião que é possível aproveitar, se quais são as origens religiosas, entendeu? Eles não pegam isso. Então, eles acabam infantilizando algo que é muito sério. Por exemplo, grandes homens da humanidade, grandes pessoas com grande contribuição para a humanidade, foram pessoas que estudaram profundamente a religião, que alguns ateus eram a favor da religião, alguns agnósticos eram totalmente a favor da religião, eram pessoas que estudaram, que escreveram textos e livros, fizeram discursos, que foram filósofos, que trabalharam em princípios religiosos. Então, eles acabam limitando muito o campo religioso. Isso acaba atrapalhando até mesmo quem realmente chega lá, de repente, numa comunidade com algumas dúvidas e tem uma vontade de pesquisar, tem uma vontade de querer fazer parte de um debate mais, assim, digamos assim, lúcido, né? Cada vez mais elaborado, e isso acaba atrapalhando. Então, há pessoas, né, dentro do movimento ateísta que têm vontade de se aprofundar, porém, o movimento neoteísta, ele é raso, né? Ele é muito simplório, muito, muito limitado, então ele não oferece espaço para essas pessoas. E as pessoas ficam cada vez mais no velho discurso. O que era bom da gente notar é exatamente o seguinte: tem que haver, do lado cristão, justamente o contrário, né? Nós temos que cada vez mais buscar meios de nos aprofundar intelectualmente, de formar pessoas, de passar conhecimento, como era feito até tempos atrás. Você vê, por exemplo, que C.S. Lewis, quando ele ainda era ateu, ele entrou numa universidade e deu de cara justamente com pessoas como Chesterton, ele deu de cara com intelectuais como Tolkien, como T.S. Eliot. Então, tinha intelectuais cristãos que representavam o pensamento cristão, que trabalhavam na conversão das pessoas, trabalhavam no debate público. Então, eram intelectuais que tinham um espaço, mesmo naquela época, com a perseguição intelectual que já sofria a religião, tinham pessoas que ainda disputavam em certos jornais, que disputavam espaço em debates via rádio, que disputavam debates em universidades. Então, nós temos que entender o seguinte: o movimento neo-ateu, ele é um movimento simplório, simplista, que convence as pessoas, né, através de questões ligadas a passado histórico, fomentando simplesmente o ódio. Ou seja, você coloca que a religião, ela, nas cruzadas, mataram tantos muçulmanos, então o cristianismo é mau porque ele é intolerante, e aí ele trouxe atraso contra a ciência, que ele atrasou a emancipação da mulher, que ele fez uma sociedade cada vez mais violenta, racista, machista. Então, você colocando essa questão do ódio em primeiro lugar, e deixando de lado a discussão filosófica, a discussão racional, a discussão histórica, sociológica, porque nesse espaço eles sabem que eles não ganham, eles sabem que eles não ganham se eles partirem para esse debate, então eles estão limitados simplesmente nesse tipo de discurso cada vez mais, digamos assim, caricato, cada vez mais maçante, cada vez mais repetitivo. Porque se eles forem para outro tipo de debate, eles sabem que eles não ganham, eles não têm espaço para debater com a gente em outro tipo de debate. Então a gente precisa explicar isso para as pessoas, mostrar que esse é o tipo de debate deles, que esse é o tipo de discurso que eles fazem. E a partir daí que nós vamos conseguir simplesmente reverter esse sistema que eles estão cada vez mais na nossa frente, né? Eles têm uma vantagem de estarem cada vez mais numerosos na internet, em meios de comunicação e por aí vai. Pode falar, Hermes. Eu vejo o seguinte: quando se fala que o pessoal ateu está bem numeroso e tal, eu acho que isso é muito fácil deles agregarem pessoas pro lado deles, porque eles têm aquele discurso apaixonante revolucionário esquerdista. E qualquer discurso revolucionário esquerdista traz gente, né? Isso aí é fato. Mas o que eu queria discutir agora é o seguinte: qual que vocês percebem... Ah, e falando em debate com eles, eu ainda não vi nenhum debate, pelo menos a nível de YouTube, né, o que a gente está falando agora, nenhum debate que foi sério. Eu só vi vídeo-resposta. Até eu acho que seria uma questão legal convidar um deles para vir aí pro podcast e fazer um debate, ou a gente participar de um podcast deles. Mas a questão que eu queria levantar agora é a seguinte: qual que vocês percebem que está sendo as bandeiras hoje deles, as principais bandeiras hoje deles? A principal bandeira, vamos dizer, é a questão religiosa. Muitos dizem que... Eu inclusive conheci esse mesmo, esse fulano aí que conversou comigo aí, aquele lá do vídeo chato lá, diz que estudou, olha só, em escola franciscana, e um outro estudou na escola beneditina. Isso, segundo ele alega, no Canadá. Claro, pra mim tanto faz o que ele fala, não sei. O interessante é que a péssima formação que alguns têm, no caso, né? A péssima formação que alguns têm, religiosa ou doutrinária, também causa muito disso, né? Também causa muito dessas coisas. Interessante, eu queria discutir até, inclusive, uma perguntinha pro Felipe, ou todo mundo, no caso. Vocês já ouviram falar do estudo do psicólogo? Ele era ex-ateu, o Dr. Paul Witts. Ele fez um estudo chamado A Psicologia do Ateísmo, né? Onde ele deu uma lista interessante de ateístas famosos e que tiveram problemas com o pai, né? Questão da orfandade, né? Ele falou, né, no caso. Ele faz uma abordagem interessante, né? Não é uma coisa exaustiva, mas vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso é com exemplo, por exemplo, de alguns ateus com pais problemáticos. Por exemplo, David Hume, né? Ele tinha 2 anos quando o pai dele morreu. O Arthur Schopenhauer, ele tinha 16 anos quando o pai dele morreu. O Friedrich Nietzsche tinha 4 anos quando o pai dele morreu. O Bertrand Russell tinha 4 anos quando o pai dele morreu. O Sartre tinha 15 anos quando o pai morreu. E o Camus, né, tinha 1 ano de idade quando o pai morreu, né? E, por exemplo, Thomas Hobbes, por exemplo, tinha 7 anos quando o pai abandonou a família. O Voltaire, ele tinha uma relação amarga com o pai, né? E o sobrenome dele, né, Arouet, lá, ele renegou. O Barão de Rubá, por exemplo, ele foi afastado do pai e rejeitou o sobrenome, né, o Thierry, lá. O Forbach, ele escandalizava com a rejeição pública de seu pai, né? E esse pai dele vivia com outra mulher. O Freud, o El, e por aí vai. Então, a gente nota uma coisa interessante também nesse aspecto de uma das causas. É interessante, não é uma lista exaustiva, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque, inclusive, eu trabalhei com caras, eu trabalho com um amigo, dois amigos, trabalhei com um amigo que é ateu à toa, não sabe nem que é ateu, ele é indiferente. E um outro que era muito virulento, né? Muito virulento, e eu descobri que os dois têm uma relação conturbada com os pais. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se precede, se realmente vocês conhecem amigos ateístas que têm uma causa desse tipo na família. O que vocês acham? Pode falar. Olha, o único ateísta que tem na minha família... Eu, no caso, agnóstico, né? Mas não é ateu, agnóstico. Sim. Eu tenho uma família bem grande, deve ter uns 40 membros, assim. Mas o único ateísta que tem na minha família é uma revolucionária, né? De esquerda, não tem essa questão de problema com o pai. E é aquele estereótipo de esquerda mesmo, sabe? Eu acho que até o ateísmo dela tem a ver mais com as posições políticas dela, né? Sim, então, nesse caso, vocês acham que precede um pouco dessa análise do Dr. Witz? Porque a lista é muito grande. Ele não está dizendo que todo ateu que tem um problema com o pai, ou todo cara que tem um problema com o pai, vai ser ateu, não é isso? Mas não deixa de ser interessante, né? Eu queria saber se vocês conhecem. Eu gostaria de ler isso, né? Antes de falar. É um estudo que ele fez. Precisaria ler, né? Uhum. Mas a lista não deixa de ser real, né? Todos esses que eu mencionei aqui tiveram problemas com o pai, né? Eu não sei se tu pegar estatisticamente, né? Sim. O universo não vai encontrar uma questão natural aí dessa quantidade. Exatamente, que nem, por exemplo, o Freud, por exemplo, ele tinha desprezo pelo pai dele, né? Que ele falava que ele era um pervertido sexual, né? O Els também desprezava o pai. Aquela ateia lá, militante, a Madeleine Murray O'Hare lá, por exemplo, ela odiava o pai dela, né? E provavelmente devido ao abuso de crianças que o pai dela fazia, né? E o Ellis lá, aquele Albert Ellis, por exemplo, ela foi negligenciada pelo pai dela, né? Então, a gente nota que não deixa de ser interessante. Eu acho que tem até um pinguinho de fundamento isso. Eu não estou dizendo que isso é regra, mas eu acho que é interessante, porque eu também conheci duas pessoas que tiveram... Eu já ouvi o ditado falar assim, que dentro de todo ateu há um vazio existencial muito grande, né? Ou, tipo, uma angústia que só... muito grande. Eu não sei se precede. Conde, eu queria que você falasse sobre sua experiência de ser um ex-ateu. Meu pai é um cara agnóstico até hoje. Apesar de que hoje ele tá fazendo umas concessões, mas ele é um pouco... ele é agnóstico. Ele não acredita em muita coisa da religião. Isso acabou me influenciando, né, também. E ao mesmo tempo é o seguinte, eu acho que a literatura iluminista, ela é extremamente sedutora, né? Então você lê aquelas opiniões do Voltaire contra a religião, contra o irracionalismo da religião, né? Então eu tinha esse caráter liberal anticlerical, né? Eu poderia perfeitamente ser um maçom daquele anticlerical da Revolução Francesa, que eu acho que eu me identificaria. Mas o que eu percebi que havia o quê? Quando eu comecei a estudar a religião, em particular, tanto a religião judaica como a religião cristã, a gente percebe que muitas dessas fés, elas são caluniadas, né? Mas principalmente o cristianismo, o catolicismo, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre a igreja, eu percebi que aquela dicotomia que o próprio iluminista cria, né? Do fanático intolerante, né? Da religião, do fanático intolerante com o progressista, por assim dizer, secularista, né? Que defende que a religião tem que sair da religião, é um atraso para a humanidade. Você percebe que aquilo ali é uma ficção. Aquilo ali é uma projeção que o próprio ateu faz de si mesmo. E eu fui percebendo aos poucos a falácia desse argumento e mais, né? Que essas ideologias materialistas, elas não visam libertar a humanidade de nada. Elas visam escravizá-la de tal ordem da maneira mais permissiva possível. Porque elas colocam o ser humano na mais completa arbitrariedade. E mais, se você analisar bem todas as ideologias materialistas e secularistas em geral, todas elas, talvez com exceção do liberalismo, mas o liberalismo também comete seus auto-enganos, mas praticamente todas elas pregam o seguinte, que você como ser humano não é um indivíduo especial. Você como ser humano é tão somente um produto do meio, das forças históricas, da genética. Você não é indivíduo, você é produto, né? Você é produto da matéria, você é produto de N questões que não te fazem, não te individualizam como pessoa, né? Então, quer dizer, se você desenvolve essas ideias do materialismo, o que você percebe? É que o indivíduo já não se torna uma pessoa. De quê? De se identificar como um ser humano. Ou seja, de ele ter uma vida social e, ao mesmo tempo, ter atributos individuais da sua própria personalidade. Então, quer dizer, eu percebi, com o tempo, que, na verdade, a libertação não está no materialismo. Que a libertação está mesmo no cristianismo. Quer dizer que, na verdade, todos os fundamentos de liberdade que nós acreditamos como se fossem secularistas, na verdade são conceitos cristãos. O que o secularismo fez foi parasitar esses valores e prometer o quê? Uma nova realidade, uma realidade mais bonitinha, né? E mais, você vê, por exemplo, olha, recentemente agora eu recebo uma resposta dizendo, nós vivemos mais, nós temos melhor qualidade de vida. Tudo bem, ninguém tá negando isso. Mas daí é você dizer que nós temos qualidade de vida porque nós nos libertamos de um passado religioso opressor, é uma outra história. Na verdade, nós não percebemos que muitos dos progressos da nossa civilização não foram apesar da religião, mas foram por causa dela. E mais, o que me fez mudar de ideia? O que me fez mudar de ideia é que o materialismo e todas as ideologias secularistas são inimigas dos seres humanos. Elas são inimigas mesmo. Elas são inimigas da liberdade humana, são inimigas da individualidade. Entendeu? E mais, vamos pegar a seguinte coisa. Quando você diz que o homem é apenas um composto biológico e que os nossos sentimentos ou sensibilidades são apenas atributos do sistema nervoso central e te reduzem somente a isso, né? Como se fosse um elemento supremo da coisa. Então, o que você espera como ser humano ser respeitado em torno disso, sabendo que o cara tá te comparando quase como um animal irracional, né? Que basicamente você não tem algumas características que são muito mais além do que aquilo que materialmente é definido. Entendeu? É isso que é a questão. Por isso que eu deixei de ser materialista. E eu vi que também que não se pode criar um princípio de ordem, de coerência, tanto do ponto de vista moral e ético do conhecimento, sem a perspectiva da existência de Deus. Ah, eu quero deixar claro assim que eu acho que minha opinião é talvez igual a de todo mundo, que apesar da gente ser contra esse movimento neo-ateísta, ainda mais que ele tem que ficou claro aqui na nossa conversa, ele tem todo esse objetivo, vamos dizer assim, político, e não simplesmente esclarecimento das pessoas, que ninguém aqui é contra ciência e nem contra a evolução da sociedade como uma sociedade, como uma civilização científica, baseada em ciência. Ninguém é contra isso. É bom deixar claro, porque isso é uma grande bandeira desse movimento, é colocar todo mundo que tem alguma identificação com religião, que não é o meu caso, mas todo mundo tem uma identificação com religião, que são pessoas que prezam por esse atraso, e que eles são o arauto que carrega a bandeira da ciência. Isso não é verdade. Então, só queria deixar claro isso como minha participação final. Bom, então, como eu disse, no caso, o ateu, ele é simplesmente aquele que não acredita em Deus. E teísmo e ateísmo, sempre existiu esse diálogo, ótimo. O que caracteriza que nós estamos falando é sobre o neo-ateísmo ou ateísmo militante, ou antirreligioso, né? Nós notamos aqui os sinais, alguns, né? A simplificação, o apego à ciência, o cientificismo e tudo mais. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui também, muitos neo-ateus pensam que quando nós estamos falando de cristianismo, nós estamos querendo defender, por exemplo, a existência de pastores ladrões, ou padres pedófilos, ou fanáticos religiosos extremistas, eles entendem que isso tudo embarca a religião. Não, é preciso definir o que é religião, o que é cristianismo. Eu estou defendendo e falando do cristianismo, da fé cristã. E não aqui se alguém se aproveita da fé cristã para roubar, para matar. Isso não é o que eu estou defendendo. Então nós defendemos aqui a fé cristã e ela está em pleno acordo com a humanidade, de acordo com a ciência, não entra em conflito nenhum e nós estamos aqui para o bem e para o diálogo, certo? É isso aí. A questão que se coloca é o seguinte, Pois não, nós entendemos aqui na questão do ateísmo, tá, várias coisas. Primeiro, é um movimento que tem um caráter de subversão ideológica, né? Segundo ponto, é um movimento que, se os religiosos se manifestarem com mais afinco, com mais estudo, é algo que pode ser facilmente destruído porque os argumentos são fracos. Os argumentos são intelectualmente tendenciosos, desonestos, e não tem força filosófica realmente suficiente para enfrentar os argumentos da defesa da fé católica ou então de qualquer fé cristã, né? Terceiro ponto. Existem pessoas de bem nesse movimento, mas que estão equivocadas. E existem pessoas maléficas que têm algum propósito de ódio contra nós, né? E por conta disso ficam idealizando uma nova forma de sociedade que não existe e que com certeza não vai se existir da forma como eles idealizam. Pelo contrário, vai ser pior. E tudo está prometendo ser pior, e não o contrário, né? E mais outro elemento para a gente fazer, né? Que a gente não tem que parar, né? A gente tem que chegar, tem que divulgar, a gente tem que divulgar as nossas perspectivas e fazer um contrabalanço a esse tipo de coisa, para que a gente saiba também angariar um número de pessoas que também possa compartilhar dos nossos estudos, tá? Ou seja, no final das contas, a gente disseminando esses trabalhos, nós podemos desmistificar muitas coisas que estão sendo contadas como verdade, que na prática são grandes mentiras, né? Grandes mentiras que já estão até consagradas pela repetição. Goebbels, né? Joseph Goebbels não estaria tão, não estaria mais certo em afirmar que você pode repetir mil vezes uma mentira e se torne uma verdade, né? E a gente pode até indicar as leituras. Eu acho que, por exemplo, se a gente quiser estudar sobre a igreja, a gente tem que saber escolher historiadores idôneos sobre a igreja, né? Nós temos Daniel Hopes, nós temos inclusive alguns estudos exegéticos sobre o assunto, sobre a questão do neoateísmo. Eu acho que a gente tem que estudar teologia. A teologia explica muita coisa que esse pessoal pergunta até hoje. É engraçado, se a gente analisar bem, muitas das perguntas que os ateus fazem, ou dos desafios que os ateus fazem, já foram respondidas há pelo menos um milênio já. E os caras ficam numa espécie de anacronismo do status questiones. O que quer dizer isso? Eles estão tocando em assuntos que já foram debatidos exaustivamente e eles acabam renovando o mesmo discurso, né? Como se fosse uma espécie de uma repetição de um disco, né? Entendeu? Mas enfim, é isso. Eu vou encerrar aqui. Bem, para encerrar agora, eu queria também comentar por que eu conheço muito bem como que age esse movimento neo-ateísta, e ele está presente nas escolas, no meio de comunicação, na maior parte vocês podem ver. Quando eu era mais jovem, assim, tipo, tava na época da escola e tal, eu tinha um pensamento, assim, meio antirreligioso também, né? Eu era quase maçônico. Falava muito isso também. Então, eu sei como que os professores influenciam os alunos, como que as matérias nas escolas influenciam os alunos, como que, quando você pega para fazer discussão política, a religião sempre é colocada como um fator, assim, de mal na sociedade. Então, eu conheço muito bem isso daí. O que me fez mudar de ideia foi justamente quando eu peguei, assim, para estudar, e muita coisa na literatura me ajudou, né? Quando eu peguei, assim, para estudar algumas coisas da humanidade, ciência, história, direito, estudar, por exemplo, questões como moral, estudar questões ligadas ao capitalismo, ligadas à economia, não tinha uma vez que, quando eu estudava, eu não dava de cara com a religião. Não dava de cara com a religião sendo mentora, né? Criando universidades, não dava, sendo os próprios religiosos estabelecendo como que a ideia de um conceito de Deus, de um Deus transcendente que dá ordem à natureza, é importante para concebermos a ciência moderna, foi importante para concebermos o capitalismo, foi importante para concebermos o esquema de direito natural, né? De uma sociedade. Então, o esquema que nós temos hoje, né? De uma... Na verdade, ela impede com que as pessoas tenham conhecimento de outras coisas. Muitas vezes as pessoas falam assim que temos que quebrar os preconceitos e tudo mais. E hoje eu vejo que muita gente, por preconceito religioso, deixa de conhecer várias coisas, deixa de, ter conhecimento de coisas ligadas à religião e deixam de aprender, deixam de ter um conhecimento muito, muito produtivo, muito rico, que é o conhecimento religioso. Então, como nos disse o grandioso Gilbert Kate Chesterton, né, para finalizar agora, o cristianismo como religião, ele não foi testado e descartado. Ele foi testado, tido como muito difícil de ser refutado e deixado de lado pelos homens do nosso tempo, né? As pessoas estão deixando de lado religião, não porque ela não serve, não porque ela é um atraso para a sociedade, não porque isso vai te fazer mais burro, porque isso vai te aprisionar. Não tem nada a ver com isso. Foi deixado de lado pela sociedade porque não é interessante, né? Não é interessante que as pessoas sejam religiosas. Não é interessante que as pessoas tenham acesso à cultura religiosa. Então, a minha empreitada contra o neo-ateísmo é justamente isso, porque ele vem afirmar categoricamente esse tipo de coisa e eu vou justamente no lado oposto a eles. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês.